É muito lindo esse hino, que a gente pede para o Senhor nos colocar numa condição certa. E muito mais do que um ambiente faz parte, mas mais do que um ambiente externo, um ambiente interno, para ouvir a voz de Deus. Porque você sabe, no dia a dia, você sabe disso, tem muito barulho aqui dentro, não tem? Tem muita agitação, muita preocupação, muita informação. Nós estamos sendo sobrecarregados de informações no nosso tempo, não estamos? Então nós precisamos também saber agora deixar todas as informações, boas ou ruins, aquelas que edificam a nossa vida e aquelas que até por momentos querem destruir a nós, submeter essas informações. Agora, colocar num cantinho, não é que elas não existem, elas existem. Mas ouvir a voz de Deus. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas olha, tenho prazer em fazer, é desligar todos os barulhos na minha casa, seja qualquer aparelho de som, eletrônicos. E se puder, ficar super quieto, eu e Deus. Você gosta de fazer isso também ou não? Às vezes eu chego a fazer, eu passo horas sozinho, trabalhando sozinho em casa. Eu chego a fazer um chimarrão. E eu digo, Senhor, fica aqui comigo. Eu sei que Deus não toma chimarrão. Podia ser um cafezinho, podia ser um chá. Você pode convidar um Senhor. Senhor, fica aqui comigo. Porque não é sozinho, aquilo é um estar com Deus. Nós precisamos desses momentos a sós. Eu preciso, creio que você também. Não precisa? Onde tudo se aquieta. Se você, por exemplo, mora numa rua barulhenta, de repente você vai ter que fazer isso de madrugada. Levantar de madrugada, ficar a sós com Deus. Isso faz tão bem para a gente. Pena que aqui na volta não tem mato. Bom era ir num mato, lá sozinho, nós e Deus. Quem se criou no interior sabe do que eu estou falando, não sabe? Jesus, onde ele se criou, não tinha tanto mato, mas tinha deserto. Ele ia para o deserto, não ia? Moisés recebeu as maiores coisas de Deus sozinho em cima de uma montanha. Só ele e Deus. Olha, nós recebemos coisas de Deus aqui, recebemos, mas recebemos muitas coisas de Deus também a sós. A vida cristã não se vive a sós, mas algumas coisas a gente recebe somente a sós. Crê nisso também? Vamos abrir a palavra. Vamos lá, no livro de Números. Isso que eu falei aqui não é a pregação, tá? Se tem alguém nos visitando, mas pastor, isso é a pregação? A principal não, mas é uma dica para a gente viver a vida cristã, para crescer, né? Números capítulo 13. Veja ali, Números capítulo 13. E eu sou uma pessoa que gosto de estar no meio de gente. Se alguém pensar, ah, pastor, tu gosta de estar meio isolado. Não, eu gosto de estar no meio de gente. Mas de vez em quando eu preciso me isolar. Eu creio que todo mundo precisa, não precisa? Eu me criei, quem não sabe aqui, eu me criei no comércio, vendendo e comprando. Eu me criei desde o ventre materno. O dia que, na noite que eu nasci, minha mãe trabalhou na venda, chamava venda, né? Até 9 da noite, aí nasci às 2 da madrugada. Foi rapidinho, né? Então eu estava atrás do balcão até 9 da noite. No outro dia, 2 da manhã, eu estava na cama, já nascido. Eu gosto de estar no meio de gente, mas como eu preciso ter esses momentos. Alguns estão chamando de solitude, sós com Deus. Vamos lá. Mas agora o que eu vou falar não é disso, olha lá. É sobre fé. 13:17. Moisés enviou 12 homens a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi ao Negueb e penetrai nas montanhas. Vede a terra tal como é. E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se a terra é boa ou má. E que tais são as cidades em que habita e se em arraiais, em acampamentos, ou se esse povo habita em fortalezas. Também vede qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela existe matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias, dos primeiros frutos das uvas. Verso 25. Ao cabo de 40 dias, os espias voltaram da terra de Canaã. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente naquela terra mana leite e mel. Aqui está o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do rio Jordão. Então Caleb, que era um dos 12, fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite toda. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo aqui no deserto. E por que nos trouxe o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Amém, meus irmãos? A história continua. Moisés escolhe 12 homens selecionadíssimos. E esses 12 homens vão lá ver como é a terra prometida. Fazia mais ou menos 600 anos que Deus tinha prometido pela primeira vez que daria a Israel uma terra. Depois de 600 anos, estava chegando a hora de entrar na sua herança. Estava chegando a hora de poder descansar, porque era um povo perambulante, era um povo peregrino. Andava pelos desertos, tinha andado agora 400 anos na escravidão. Agora estava chegando em Canaã. Moisés diz a esses líderes: vão lá, deem uma espiadinha, como é a terra? Se a terra mesmo é boa, se é fértil ou não. Vão ver que tipo de gente mora lá. Em que locais moram essas pessoas. Vão ver se eles moram em acampamentos ou se eles têm cidades fortificadas. E esses 12 homens vão lá e trazem a notícia agora. Eles deviam apenas espiar e dar o relatório para o líder Moisés. O que é que eles fizeram? Deram o relatório para Moisés. Disseram o que havia lá. Mas junto do relatório, aí está o problema. O problema não é o relatório. O relatório dizia: aquela terra lá tem gente morando nela. Tem um povo guerreiro. Aliás, 7 povos moravam lá. Aquela terra devora seus moradores. Vocês viram que o relatório está complicado. Mas aí, eles contaminaram toda a população que vinha caminhando pelo deserto, que estava segura de que entraria em Canaã. E agora esse pessoal, ao ouvir essa, não só a má notícia, ao ouvir que essa gente lá vai nos matar, essa gente vai acabar com nós. Sabe quando vem uma notícia ruim, uma notícia contra nós. Às vezes vem uma notícia que é contra você, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra os seus pensamentos, contra teus planos. Vem uma notícia ruim. Não dá vontade de recuar? Se você, por exemplo, trocou de emprego. E lá no novo emprego as coisas não estão indo, e não estão indo, e não estão indo. Você começa a se culpar. Por que que eu saí do emprego anterior? Eu não estava bem, mas mesmo não estando bem, dava para quebrar o galho. Agora estou aqui, estou pior. Talvez isso pode acontecer. Alguém troca de curso. Fazia um curso e vai fazer outro. Pá, mas não é isso também, não me achei. Por que que não fiquei no curso anterior? Aí começam os porquês. Acontece um incidente, você perde algo. E aí você começa a dizer, por que Deus? Não é isso que Israel está fazendo? Começaram a dizer, por que Moisés? Por que nos trouxeste a esse deserto? Para nós morrermos aqui? Para as nossas mulheres e nossas crianças serem escravos dos outros? Será que tu trouxe nós aqui porque não tinha sepultura em outro lugar? Para todo mundo morrer agora? E aí começam os porquês. Meus irmãos, os porquês acaba sendo um sinal que a nossa fé, naquele momento, está muito fraquinha. Ou está frágil. Não é que a pessoa não tenha fé. Ou quando vem aquele primeiro impacto de uma notícia ruim. Olha como reagem os adultos espiritualmente. A notícia ruim chega para todo mundo de vez em quando tem notícia ruim. Chega a notícia ruim, um homem que anda com Deus, uma mulher que anda com Deus firmemente, até pode sentir um primeiro impacto. Ninguém aqui acho que é super-homem. Mas você começa a respirar fundo e começa a ver na Bíblia, você lembra de quem é Deus na tua própria vida, você lembra quem é Deus aqui na história da palavra mesmo, e aí você, não, Senhor, eu sei que eu vou passar por essa, porque eu tenho o Senhor. Agora, uma pessoa frágil, pequenina na fé, ou, vamos dizer assim, ainda bebê na sua fé, ela recebe a notícia ruim também. E ela pensa logo em desanimar, em recuar. Vamos dar para trás. Olha, o pessoal aqui chegou ao ponto de dizer, vamos destituir esse Moisés, vamos botar outro capitão e vamos voltar. Vem cá, quem inventou tudo aquilo de tirar eles lá do Egito e levar para Canaã? Foi Moisés? Não foi Moisés, foi Deus que inventou isso. Então, no fundo, ao brigarem com Moisés, estão brigando com Deus. Mas, vocês lembram que esse mesmo pessoal que agora está aqui, teve uma notícia ruim pela frente, que lá tem gigantes e que as cidades são muito fortificadas, as cidades são protegidas. Não foi esse pessoal que viu o mar se abrir? Não foi esse pessoal que vinha sendo alimentado com codornas, carne todos os dias? Não era esse pessoal que vinha sendo cuidado por Deus com uma sombra e de noite com um fogo, uma nuvem de fogo? Não eram essas pessoas. Eles não vinham conhecendo Deus? Sim. Por que que agora entram em desespero? Eles entram em pavor e o pior, que uma pessoa desesperada, ela contagia os outros. Você já viu isso? A notícia ruim se espalha. Mas pior do que a notícia em si não era o problema maior, porque o mesmo Deus que fez milagres antes, faria depois. O pior é que aqueles corações muito fraquinhos na sua fé, eles entraram em medo total. Foi um medo assim, um medo absoluto. Não adianta nós negarmos as realidades. Por exemplo, aqui ó. Era verdade que lá tinham gigantes? Sim, era verdade. Era verdade que as cidades lá eram muradas e muito bem protegidas? Sim, era verdade. Agora, falar da realidade ou falar de uma verdade sem fé, sabe o que causa em nós? Escuta o que eu te disse. Falar de realidades sem fé gera desânimo e medo. Pensa no que eu estou te dizendo um pouquinho. Pensa. Vamos dizer, falar da situação, por exemplo, alguém que está numa situação difícil, às vezes de saúde. Ou de trabalho. A coisa não está indo bem o trabalho. e você fala da realidade, mas você não tem fé que Deus vai intervir, então ao terminar aquela conversa, você está pior do que quando começou. Porque você vê menos chances de solução ao final da conversa. Mas se você fala da realidade e você crê que você vai trabalhar e Deus vai intervir, então você, ao terminar aquela conversa, você falou da realidade, a realidade difícil, às vezes a realidade desesperadora, mas você sabe, eu tenho um Deus que me guia até mesmo nos piores momentos. Eu tenho um Deus que me ajuda a vencer gigantes. E cá entre nós, de vez em quando aparece cada gigante no nosso caminho. E quando nós temos uma luta pela frente, só coragem humana não chega. Só determinação não chega. Você pode ser o homem mais determinado, a mulher mais determinada, corajosa, firme. Mas se não tem a bênção de Deus, as nossas forças acabam lá adiante em nada. Lembra o que diz o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que edificam. Você tem que trabalhar sim. Mas você precisa dizer, Senhor, eu vou dar o meu melhor, o meu máximo. Mas ainda assim, eu preciso que o Senhor ponha a sua mão nisso que eu estou fazendo. Olha aqui essas pessoas. Elas tinham visto milagres sobre milagres. Será que eles imaginam que Deus parou de trabalhar? Que Deus parou de agir? Cá entre nós, a gente nunca diria isso para Deus. Deus, o Senhor não está fazendo nada? O Senhor parou de trabalhar? Ou será que o Senhor tirou um dia de descanso? Ou um mês de descanso? Ninguém de nós ia ter essa, tipo assim, essa petulância, essa quase afronta a Deus. Sabe, quando você não está enxergando Deus agir, muitas vezes a Bíblia diz assim, ó, espera, espera no Senhor. O próprio Davi, muitas vezes, vou esperar no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Sabe qual uma das partes mais difíceis da fé? A fé tem diferentes ingredientes, como se fosse uma, a fé fosse uma laranja, tem diversos gomos. Uma das coisas difíceis da fé é esperar. Pensa em você. Você sabe que Deus vai fazer. Você sabe que Deus vai aparecer. Mas e quando Deus está em silêncio? E às vezes Ele está em silêncio. Ele trabalha quieto. Nem sempre Deus trabalha fazendo barulho. Às vezes Deus trabalha. A Bíblia mostra isso como se fosse assim, trovejante. Todo mundo ouve. Mas às vezes Deus trabalha num silêncio quase absoluto. Teve um homem de Deus que 500 anos atrás, ele disse que muitas vezes quando o Espírito Santo está agindo, é como se fosse uma pequena pomba caminhando em cima do telhado. Tenta imaginar essa cena. Uma pomba em cima do telhado da sua casa. Antigamente não tinha forro, não tinha teto, era apenas a telha de barro. Mas dá para ouvir uma pombinha caminhando em cima da... Não, era zinco também, tá? Porque no zinco talvez daria para ouvir um pouco mais. Uma pomba, uma pequena ave, caminhando em cima da telha. Olha, você teria que esticar o ouvido. Se fosse fazer uma caricatura, você seria quase uma cabeça bem pequena, um imenso ouvidão. Muitas vezes o Espírito Santo está trabalhando, Deus está trabalhando. E nós estamos tão cheios de barulhos dentro de nós, tantas preocupações, que não conseguimos ouvir nada. Mas por eu não ouvir, não quer dizer que Deus está parado. Por eu não perceber, ah Deus, onde estás? O Senhor está trabalhando. É, meus irmãos, quando falamos da realidade, e também não adianta negar a realidade, viu? Se alguém tem uma seita aí, que está há anos pregando, e ela diz assim, se você aparece com câncer, você tem que negar, você não tem câncer, então você tem que dizer muitas vezes, eu não tenho câncer, eu não tenho câncer, eu não tenho câncer, eu não tenho, até que eu não tenho. E aí eles não vão no médico, eles não fazem cirurgia, eles não fazem nada. Daqui a um tempo eles estão no cemitério. Porque mentiram para si próprios. Eu não tenho uma doença, eu não tenho isso, eu não tenho qualquer tipo de doença, mas peguei um câncer, que é uma coisa mais perigosa. Negar a realidade não soluciona nossos problemas. Falar da realidade sem fé aumenta nossos problemas. Mas você pode falar da realidade, por difícil que ela seja, mas falar da realidade olhando para Deus. Deus já fez alguma coisa na sua vida? Balança a cabeça, você já percebeu? Deus fez uma coisa. Domingo de manhã eu vim aqui pregar a palavra. Domingo à noite eu não estava. Tinha um casamento de uma família amiga. Mas domingo aqui de manhã era o domingo da ressurreição. E eu vim pregar com uma dor dentro da boca, um negócio que estava me incomodando mesmo. E eu lembro claramente que nós oramos para que o poder da ressurreição tocasse o nosso corpo naquela manhã. Quem estava aqui domingo de manhã? O mesmo poder que ressuscitou Jesus tocasse cada um de nós, tocasse a mim também. Meus irmãos, fui curado domingo de manhã aqui. Eu agora estou dando testemunho meu. Fui curado. E aquele negócio já estava 2 semanas me incomodando. Ah, pastor, vai ver que foi acaso. Não, eu não posso dizer que foi acaso se eu pedir para Deus fazer. E você pode pedir para Deus fazer no seu corpo, na sua família, nas suas finanças, em tudo. Deus é Deus de tudo. Agora esse povo aqui que tinha experimentado Deus fazer, será que Deus morreu, descansou, esqueceu-se de Israel? Lá diz, em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós, o que, que ele vai fazer? Há de completá-la. Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Deus vai fazendo obras, obras, obras. Até Jesus voltar. Ele está trabalhando. É, meus irmãos, quando eu disse que a espera é um aspecto que mais mexe conosco quando tu tem que esperar Deus fazer. Eu não sei se você é daquelas pessoas ativas. Você não é de esperar muito. Pega e vai e faz. Bom, tem um lado positivo nisso. Em geral, é muito mais positivo do que aqueles que tem que dar manivela e dar manivela e dar manivela e não vai. Da corda, manivela, alguns nem sabem o que é aqui, né? Quem conheceu aqueles carros bem antigos, que tinha que botar um ferro na frente da manivela? Quem é? Lembra? Oh, vocês têm 200 anos, parabéns. Hein? Eu conheci também, não tenho 200. Mas da corda, os bem jovens, eu nem sei se conhece relógio de corda. Ainda conhece? Aquele relojão grandão que tinha assim nas casas, e dava corda. Pois tem irmãozinho que tem que dar corda, dar corda, dar corda, parece que nunca vão para frente. Agora, a pessoa muito ativa, ela tem que aprender, quando Deus não está agindo, ela tem que aprender a confiar que Deus vai agir. Porque senão, ela passa por cima, não de Deus, mas passa por cima de um processo importantíssimo, que é a espera. É um aspecto da fé, a espera. Quem sofreu desse mal? Na Bíblia, quem sofreu desse mal e pagamos um preço até hoje? Sara, a esposa do Abraão. Talvez o Abraão também, mas Sara. Deus tinha prometido que ia dar um filho para eles, né? E o filho não vinha, e não vinha. Aquilo já fazia 15 anos, 20 anos a promessa. Um dia Sara se incomodou e disse, Abraão, ela devia ser uma mulher muito forte assim, né? Quase como todas as mulheres aí que eu conheço, quase todas são assim. Como diz lá na minha terra, faca na bota. Quer dizer, pessoas determinadas, isso não é mal não, isso é positivo, tá? Vocês estão só me olhando e rindo por dentro, né? É, pastor, eu sou assim mesmo. Isso não é defeito. Sabendo quando tem que esperar. Tá, irmãos? Tem que saber essa hora de esperar. E Sara, aquele filho, não vinha, não vinha, não vinha. Um dia ela pegou e disse, Abraão, sabe uma coisa? Vamos ter um filho por outro caminho. Vai lá e tem um filho com a nossa empregada. Pronto. Até hoje. Isso fazem 4.000 anos que nasceu o Isaac. Fazem 4.000 anos. Gente, não é 4 anos, nem 40. Dali nasceu um povo de Ismael. Esse menino que nasceu de Abraão com a sua empregada. Nasce Ismael. Dali uns anos, dali uns 13, 15 anos, nasce Isaac. E aí começou a confusão. Já pequenininho, o grande já debochava do pequeno. E um dia a Sara pegou, muito determinada, né? E disse, Abraão, acabou. Manda essa empregada embora, com o filho dela e tudo. Ah, pobre do Abraão. Cortou o coração dele. Porque ele era o pai do menino também. E mandou a mulher embora, não foi? E ela se foi deserto adentro. E ela ia morrer no deserto. E Deus aparece para eles e diz, eu vou fazer desse teu filho um grande povo. Mas o que eu estava falando, vocês perceberam? Quando a gente não sabe esperar, nós atropelamos as coisas. Podemos estar causando um grande problema para nós. E muitas vezes causamos até para as pessoas que nos cercam. Israel aqui agora, meus irmãos. Estava chegando a hora, eles faltava tão pouquinho, era só confiar um pouco mais. Esperar Deus abençoar eles. E o que eu vou chamar aqui, a última vitória antes de herdar Canaã. Reprovados. Não passaram no teste. Começaram a fazer pergunta, por quê, por quê, por quê? O que foi que aqueles homens, 10 homens... 10 dos espias viram algo e 2 dos outros viram a mesma coisa. Eram 12 ao todo. Todos eles viram gigantes. Os 12 viram gigantes. Os 12 viram terra fértil. Os 12 viram cidades bem fortificadas. Os 12 viram homens guerreiros, trabalhados, treinados para a guerra. Todos viram a mesma coisa. Só dois. Viram a realidade e continuaram olhando para Deus. Só que interessante, né? Parece que o negativo sempre vence. O relatório dos 10 contaminou o povo todo. Aquilo que os 2 disseram, o Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos levar para aquela terra, parece que não valeu nada. Hein, tu já viu isso acontecer no dia a dia? Vem alguém, conta uma historinha, enreda todo mundo e tu está falando a verdade e ninguém te ouve. Já viram isso acontecer ou não? Às vezes em casa, para filho, né? Para filho é muito comum. Eles ouvem os outros, aí o pai e a mãe eles não querem ouvir. Estou falando da casa de vocês? Em algum momento, não é que sempre, mas em algum momento pode ter sido. Parece que em algum momento o pai dos outros sabe tudo, o pai da casa não sabe nada. Ou a mãe dos outros sabe tudo, a mãe da casa não sabe nada. É mais ou menos assim, não é que é 100% assim. Vejam, meus irmãos, parece que o Moisés aqui não sabe nada. Esse homem que andava intimamente com Deus, ninguém quer saber mais dele. Vamos destituir, tira fora esse homem. É. A gente às vezes critica os outros aqui. Como é que eles esqueceram de tudo que Deus fez até há pouco? Sabendo que Deus não muda. O que Deus fez no deserto, o que Deus fez no mar, o que Deus fez alimentando, o que Deus fez dando sombra, dando luz. Não acontece contigo às vezes? Surge uma situação crítica, nova, uma situação difícil. E de repente te pega desprevenido, porque às vezes o diabo nos pega desprevenido. É como um ladrão que vem te assaltar na surpresa, aí tu não tem o que fazer. E aí você, mesmo conhecendo Deus, você, Deus, será que o Senhor vai agir? Cá entre nós, você já pensou isso ou não no momento difícil? Eu não quero te condenar, não. Eu sei que, às vezes, e dependendo do tamanho do gigante, nós temos reações diferentes. E a gente, será que eu vou sair dessa? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu conhece bem o teu Deus? Se tu conhece, mesmo quando vem a crise, pode vir a primeira pergunta difícil. Mas vai descartando logo esses porquês e esses serás. Descarta isso, porque tu conhece quem é Deus, o Deus da Bíblia. Você sabe quem Ele é, porque o que Ele disse que ia levar esse povo para aquela terra. Haveria luta para entrar lá? Haveria sim. Mas Deus já vinha fazendo, tem um histórico, você tem história com Deus? Deus tem história contigo? Deus não muda. Olha, eu gostaria que você não vivesse apenas de história. História nos ajuda. História te faz lembrar que Deus agiu lá, sempre no teu passado. Mas você precisa estar fazendo história com Deus e Deus com você na atualidade. Semana que vem, o que Deus fez hoje, semana que vem já é história. Porque história trata dos fatos passados, não é? Vai sempre fazendo. Não pode ver, 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu fui tão abençoado por Deus. Amém. Valeu, aquilo valeu muito. Mas tem que acontecer algo agora, no momento. Você vê Deus agindo. Eles aqui tinham história e parece que esqueceram. Deus não faria mais? Deus, por acaso, teria cessado? Sua mão teria encolhido? Não. Pois o medo daqueles 10, dos 10 espias, fez o pessoal recuar e afundar. Deixa eu dizer uma coisa. Se a gente olhar só para a sociedade aí fora, como as coisas estão andando. Você olha para o quadro político brasileiro. O que te dá por dentro? Dá um monte de sentimento ruim. Vamos falar. É ou não dá? Não dá. Se você acompanha as notícias mais ou menos regularmente, você tem um monte de sentimento ruim. E começa se só, olha, que eu falei, se você só vê a realidade, pode bater no teu coração o medo e o desânimo. Ah, não vale a pena nada, estou largando tudo também, ou vou ser igual a todo mundo, cair na vala comum e vou ser pilantra como quase todo mundo é. Entenderam? Ou você vê esse quadro, é um quadro que tem muita, muita sujeira, meus irmãos. E eu até devo dizer do nosso meio também, no meio cristão tem muita bobagem também. E você olha o quadro geral e diz, meu Deus, o que vai ser do futuro? Mas eu acho que há 30 anos atrás alguém olhava o quadro também e dizia, meu Deus, o que vai ser do futuro? Educação de filhos, você olha o quadro geral, Senhor, o que vai ser do futuro? Mas eu acho que há 40 anos atrás o pessoal olhava também e dizia, o que vai ser do futuro? Tem um escrito que anda por aí, de um dos filósofos, Platão ou Aristóteles, 500 antes de Cristo. E ele escreveu sobre o desrespeito dos filhos para com os pais. Aquele texto podia ser escrito hoje. Atualíssimo. Então lá, 500 antes de Cristo, já tinha gente apavorada com o futuro. Por isso que eu disse, se você só olha a realidade, sem olhar para Deus, você desespera. Por isso nós precisamos olhar para Deus. A realidade está aí. Mas nós, firmados no Senhor, temos força para viver corretamente no meio, como Jesus disse, no meio de uma geração adúltera. De uma geração toda errada. E aqui tem dois homens, Caleb e Josué, que aquele grupo do seu tempo, a geração sua, amigos seus, líderes juntos, se corromperam na fé agora. Foi uma corrupção interior, deteriorou, desmanchou a fé daqueles 10. Porque os 12 viram as mesmas coisas. Você percebe? Quando Jesus disse também que quando ele voltar no arrebatamento, um vai ser levado da cama e o outro vai ficar. Falando de um casal, dois estarão trabalhando no campo, dois amigos estão trabalhando lá, colhendo algo, um vai subir, outro vai ficar. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas não estão na mesma fé. Às vezes a pessoa está ali, um crê e o outro não crê. Eu vou te dizer uma coisa, de vez em quando, mas quase sempre, quando Deus, ou sempre, olha que eu estou aumentando, tá? De vez em quando, quase sempre, sempre. Quando Deus quer aumentar a tua fé, Ele vai colocar um gigante na tua frente. E um gigante significa maior que tu. Sabe para que Deus faz isso? Para você correr para os pés dele: Senhor, tem um gigante na minha frente, mas eu olho para o Senhor. Tinha gigantes na frente deles. Tem alguém mais forte que eu. Tem uma situação maior que as minhas condições de resolver. Está aí, Senhor. Eu não nego essa realidade, mas eu tenho o Senhor. E o Senhor me é suficiente. Eu gosto muito daquela palavra do apóstolo Paulo. Quando ele estava numa situação difícil, provavelmente uma enfermidade. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para te continuar vivendo. É disso que nós precisamos, meus irmãos. Crises, gigantes, coisas difíceis virão sobre cada um de nós de tempos em tempos. Não tem ninguém livre de crise, viu? Se alguém, eu vou vir para a igreja agora para ter sombra e água fresca. Olha, meu irmão, sombra e água fresca, nem nas nossas praias gaúchas não tem. Água fresca tem bem fresquinha, porque nossas águas são frias. Mas sombra não tem, né? Hein? Mas se você for para uma praia lá do Nordeste, lá tem sombra e água quente. Então ainda não achou sombra e água fresca. Mas vir para a igreja não é um passeio, irmãos. Vir para a igreja, você vai encontrar paz, alegria, você vai ter esse preenchimento de Deus na sua vida. Mas haverão lutas, como existe luta para o não cristão, haverão para nós outros tipos de lutas, mas haverão. E algumas iguais, as lutas naturais de sobrevivência, vêm para eles e vêm para nós. Por último, gostaria que você visse comigo aí 14:9. Veja ali no 14:9. É incrível, mas o povo acompanhou a incredulidade, né? Os 10 contagiaram a multidão. Lá no 14:9, o Caleb e o Josué dizem o seguinte: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temeis o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Pensa nessa cena. Pensa agora nessa cena que eles estão falando. Você comendo pão, pensa nisso. Pena que não temos pão aqui para comer agora. Pobre do pão, né? Você vai estraçalhar o pão, não vai? Você vai esmigalhar ele, não vai sobrar nada dele. O formato dele acabou. Entrou na tua boca e os teus dentes começam. Se o pão pudesse falar, se o pão pudesse gritar, se acabou com ele, não acabou? Aqui está dizendo, o Caleb está dizendo: não tenham medo, Deus está conosco, nós vamos mastigar, vamos vencer, vamos esmigalhar eles como se esmigalha pão. Os medrosos disseram: nós parecemos uns gafanhotos perto deles. Gafanhoto tem o quê? 7 centímetros? 10 centímetros? Nós somos perto deles uns bichinhos miseráveis. Eles estão dizendo, os incrédulos. O homem da fé está dizendo: nós vamos esmigalhar eles. Não é por causa da nossa força, é por causa do nosso Deus. Essa é a diferença, meus irmãos. Olha o que diz mais: retirou-se deles o amparo. Tem uma caneta aí na mão? Se não, pega rapidinho. Eu gostaria que você escrevesse do lado da palavra, em cima da palavra, amparo. Escreve aí, sombra. Sabe o que Caleb está dizendo? Vamos adiante, Deus prometeu essa terra para nós, vamos lá. Eles não têm amparo de Deus. A sombra de Deus, eles estão no sol quente. Amparo aí significa sombra. Você imagina aquela região lá, tudo deserto. Uma sombra fazia um bem, não fazia? Agora tem um sol escaldante. Eles estão sem proteção, é isso que está dizendo aqui. Vamos adiante, meus irmãos, é isso que o Senhor está dizendo para nós. E esse Caleb, e esse Josué. Homens de Deus, mulheres de Deus, precisam exercer fé sempre. Não é fé em ti, viu? Não bota fé em ti. Ah, eu resolvo tudo, eu dou meu jeito. Nós vamos trabalhar, nós vamos se esforçar, sim. Mas a nossa fé está no Senhor. Porque se você botar fé em ti, um dia você vai se decepcionar contigo mesmo. Porque você não vai conseguir resolver todos os problemas da vida, não vai. E ainda que conseguisse o último problema da vida, você não resolveria. Qual é o último? A morte. Você não resolveria, você ficaria decepcionado consigo mesmo. Olha para o Senhor. Que bom que você veio aqui hoje à noite. Que bom. Eu sei que caiu um toró de água antes, né? Mas eu digo, meus irmãos, se tivesse jogo de futebol hoje à noite, um jogo importante, tinha 50 mil pessoas lá dentro do estádio. Não tinha? Então aquilo que a gente quer, a gente faz e a gente vai. O pessoal paga R$60 para ir num jogo. 60 parece que é o mais barato aí, né? É o mais barato? Eu pego esses 60, então eu vou jantar com a minha família. Claro, pode ir, quem quer vai. Mas se alguém diz, ah, hoje tem que botar 60 aqui na caixa de oferta. Esse pastor é um ladrão, não é? Mas lá ninguém rouba, né? Só na igreja que tem ladrão. Vamos deixar isso para o lado. Irmãos, creiam na palavra de Deus. Creiam na palavra de Deus. Se Deus diz, faz isso, vai adiante, vai. Falando de dinheiro, se Deus diz, seja dizimista, seja. Você não sabe mais que Deus. Deus disse, eu vou vencer os gigantes para vocês lá. E com vocês. Então pode ir caminhar para frente. Se Deus diz, faz isso, ore, ore. Se Deus diz, te humilhe, te humilha. Te rebaixe diante de Deus, a Bíblia diz, te rebaixa sim. Faz o que Deus diz. Eu gosto muito de uma coisa, meus irmãos. A fé verdadeira nos faz andar para frente. Não recua. Quando você crê mesmo no Senhor, você não dá para... Ah, eu vou dar para trás agora, porque politicamente, é politicamente correto, vou ficar mal na foto. Se você está na verdade pela Bíblia, não precisa agir politicamente com ninguém. Porque Deus é que te defende. Se você quer ajeitar as coisas, é porque você não crê que Deus intervém. Mas quando você crê, faça o correto. Ainda que do lado, tem lá todo mundo gritando, não, não, não, isso não dá. Faça o que Deus ensina. E você vai ver que Deus fica do teu lado. Quando você, só esses dois, Josué e Caleb, só esses dois, de toda aquela geração, entrou em Canaã, só dois. A geração da idade deles, esses 10 espias, e todo mundo que deu crédito à incredulidade, todo mundo morreu no deserto. Crer é mais seguro. Crer é mais seguro. Porque quando você crê, você está dizendo, Deus, eu creio que tu é Deus. Apesar dos contratempos que aparecem na vida, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Eu podia contar muitas histórias, até minhas, de interferência divina direto. Você também tem histórias onde Deus interviu diretamente. Você tem, e se você não tem, diz, Deus, eu quero ter história contigo. Eu quero ter experiências contigo, Deus. Olha aqui, esses homens ficaram, dois ficaram do lado do Senhor. E ficar do lado do Senhor, sempre é ficar do lado do vencedor. Deus não perde. Deus não se engana. Como até o pastor falou antes, Deus não se atrasa. Deus não se adianta. Fica do lado do Senhor. Porque a sombra continua contigo. E os outros ficaram sem sombra, você viu? Quando fala em amparo, ficaram sem amparo. Que bom que você veio aqui. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus? Aleluia, Deus. Mas eu quero te propor uma coisa. Você viu que todo o nosso assunto hoje à noite era sobre fé. O irmão lá da portaria, ele toma nota sempre o texto bíblico que eu trago e o assunto da pregação. Ele que me dá um tema aí, me dá um título, pastor. Eu disse, ó, bota aí fé, o resto eu deixo tu completar. Quero ver o que ele vai completar depois. Ah, Ricardo, é contigo. Se tu só botar fé, já acertou também, não está certíssimo. Mas eu quero propor uma coisa para você. Você chegou aqui hoje à noite, e pode ser que a sua fé estava difícil, ou tem uns medos te incomodando, uns desânimos, porque você teve que enfrentar notícias ruins, e isso ainda não conseguiu superar a notícia ruim. Eu gostaria que você chegasse aqui na frente para orar. Eu, de coração, quero te convidar. Vem aqui. Se você chegou em luta, chega aqui. Pode tirar as primeiras cadeiras, ajude, sim, sem barulho, sim. Isso. Você já olha, pastor, eu não estou falando de ninguém que se desviou, abandonou, largou Deus. Não é isso. Você está precisando fortalecer a sua fé para o momento que está vivendo. É disso que eu estou falando hoje, né? Fortalecer a sua fé para o momento que você está passando. Não é se você já é crente ou não é crente, não, eu não estou falando disso. Mas se você ainda não é, quer vir também, vem, amém? Para começar a ser. Mas se você, não, pastor, eu estou, umas lutas grandes aí, tem gigante e eu ando até com medo. Não sei se vou vencer ou não. Essa dúvida você não precisa ter mais. Você vai vencer. É só ficar do lado do Senhor. Você vai vencer. Isso, cheguem aqui os irmãos. Cheguem aqui. Olhem para mim por um momento. Vocês escolheram ficar do lado de Deus. Independente do gigante que está rosnando como se fosse um cachorro brabo. Independente. Ah, mas eu sou mais frágil nessa peleia que eu estou enfrentando. Exatamente. Nós sempre somos mais frágeis. Por exemplo, aí no mundo, o pessoal trabalha com a mentira, não é? Trabalha com engano, trabalha com a falcatrua. Então a gente trabalha com a verdade. Nós somos limpos. Aí, eles parecem que levam vantagem, não levam? Não tem, não te preocupa. Fica do lado de Deus. Fica do lado de Deus. A Bíblia chega a dizer que os filhos da luz, os filhos de Deus, aparentemente são mais frágeis que os outros. Mas se vocês lembrarem, todos os homens da Bíblia, mulheres, que decidiram confiar em Deus, apesar da sua fragilidade, venceram. Venceram. Tem uma mulher, Jacó teve 4 mulheres, de onde saíram as 12 tribos de Israel, os 12 filhos. Ele teve mais filhas, mas estou só falando dos homens, filhos homens. E uma das mulheres era desprezada por ele. Ele amava a Raquel e não amava a Lia. Você lembra disso? A Lia era uma das esposas, assim, desprezada. Culturalmente, na época, isso era... Um homem podia ter mais de uma mulher, culturalmente. Aos olhos de Deus, não. Sabe, essa Lia, essa desprezada, qual o filho que ela teve? Um dos 12 que Jacó teve com as diversas mulheres, um dos filhos se chamou Judá. E da onde veio Jesus? Da tribo de Judá. Da mulher que era desprezada pelo marido. Ela era a frágil no clã familiar, no grande grupo familiar. Ela era humilhada, desprezada. Se passaram de Jacó até Jesus nascer, se passaram mais ou menos 1.800 anos. Você já pensou? Hoje você pode estar por baixo, mas Deus vai te levantar. Só confia nele. De ti poderão sair coisas lindas e maravilhosas, até filhos, netos, bisnetos. Daqui a 1.000 anos. Sabe o que Deus diz na Bíblia? Que se você servir a Ele, você amar a Ele, até 1.000 gerações que saírem de ti serão abençoadas. Ninguém de nós conhece, eu acho, 10 ou 20 gerações para trás. Você conhece? Eu não conheço. O mais que eu sei, o máximo é meu bisavô. O máximo que eu conheci, meu bisavô. Conheci de ouvir falar, não conheci ele pessoalmente. Meu avô eu conheci. Ele... Agora tu imagina, 1000 gerações. Eu só conheci até a terceira, quarta. Você conhece até a terceira, quarta também? E olha lá, às vezes a gente mal conhece o avô ainda. Não. Imagina isso até 1000 agora. Deus vai te abençoar. Pastor, eu estou levando a pior. Continua com o Senhor. Continua. Os gigantes sempre vão estar à nossa frente para matar a nossa fé. Porque se o diabo conseguir matar a tua fé, ele acabou contigo. Porque sem fé você vai para o inferno. Isso, o inferno é lá adiante. E sem fé você perde tudo agora. Vamos pedir para Deus. Senhor, me ajuda a crescer. Me ajuda a crer. Eu pedi para o pastor Marcel, na abertura do culto, ler aquela história que Pedro caminhou sobre a água. Que fé, hein? Pena que num determinado momento, Pedro tirou os olhos do Senhor, diz ali, e reparou para a força do vento. E aí vem o segredo da desgraça, do fracasso. Teve medo. 4 letrinhas. Mas um sentimento devorador, devastador da fé. Não é? 4 letrinhas. Mas acaba com a fé. Eu elogio Pedro. Ele teve grande fé para caminhar sobre a água. Mas aquilo podia ter continuado. Podia ou não podia? Se ele mantivesse os olhos no Senhor. Hoje que eu estou te convidando, mantenha os olhos no Senhor. Tira os olhos do gigante. Ele existe, você sabe que ele existe. Mas não fica olhando demais para ele. Você vai se assustar, porque você vai ver que ele é muito forte. Olhe para o Senhor.